Azul 4033, está sob vetoração para superar tráfego à sua frente. Curve a direita na Pro 250 da presente. Direita 250, 4033. Márcio, tráfego 12 horas, 9 milhas, com o mesmo rumo, mantendo o nível 160. É um... É um Papa 46 Tango Lima. Afirmativo, Azul 4033, Pro 250. Força Aérea 1333, chame agora a Torre Salvador 186 até o meu posto. 1333, chame agora a Torre Salvador 186. Está pronto para o lançamento, Juliette, que é 10 quilo. Aguarde para o lançamento, quilo. Quilo. Força Aérea 1433, quais são? 1443. Para o localizador, esquerda na Pro 085, desça para 3 mil pés. Esquerda 085, desça para 3 mil pés, 1443. Autorizado, voo local, corredor forte, mil pés, pista no 7, decola, curva à esquerda. Controle 198, torre 186. E o transponde acione 0117. Prossegue o exército 2009. Uno 8, decimal 6. Vitor Slet, acionamento e táxi até interseção, chama ingresso, Julie. Julie, chama lá para ingresso. Ouve, mantenha mil pés com a visual, já existe no 093. Ingresse via corredor Veracruz e após será informado através de Veracruz para voar o farol da barra. Tranquilo, vai dar passagem pro gol para parquear no 076741. Voo no 041 autorizado, prosseguir para o portão 7, fica atento à aeronave da Webjet puxando no mesmo portão. Afirmativo, ficará atento, portão 7, no 041. O Azul 4076, devido à aeronave da Webjet que está puxando no pátio, no setor, seu portão previsto é o 08, mantenha a posição na saída do pátio 3 e aguarde para prosseguir para o 08. 7 vai aguardar na saída do pátio 3 para a posição 8, Azul 4076. Alfa Vitor Juliette, qual o setor do voo? Conheceu no 33, decimal 25. Afirmativo, vai chamar. Uniforme Bravo Serra, voo e direto sagaz. Cruzou 90, cruzando 85 para o 70, Webjet 6723. 7, o Webjet 6723, desça e mantenha 4 mil pés, o ajuste no 013. 4 mil pés, Webjet 6723. O Juliette Quebec Kilo informa o helicóptero do Exército Brasileiro mantendo 1 mil pés no litoral da ilha, correndo com o mesmo para o lançamento do paraquedista. Você vai tirar essa boca, essa prego agora, não é? Afirma. Ok, vamos iniciar então. Controle, uniforme para você, confirme e sagaz direto para presente. Afirmativo, uniforme para o Serra, vou direto para o sagaz. Ok, direto para o sagaz, para o Serra. Prossiga 01. Já prosseguindo para o Forte também, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado, corredor Salvador-Salvador, voo local, corredor Forte, mil pés, pista no 7, decola, curva à esquerda. 198 é o controle, 186 a torre, 0171 no transponder. Vou lá para Salvador-Salvador, da zona da 17, com curva à esquerda, segue a mil pés. Mantendo 20 milhas, pelo corredor forte, controle 119, decimal 8, transponder 0171. Correto, o Romeu Papatango está no pátio 4 ou 5? Pátio 4. Correto, cotejamento, chame a torre 118.6 para acionar, boa viagem, bom voo. Chamarei a torre para acionar, 118.6. Bom trabalho. Solo Web 6741 pro táxi, no 25 a bordo, 4 horas e 10 com fins. Ok, Webjet 6741, táxi pelo pátio, Juliette Alfa, ponta de espera da 10186, ajuste padrão, boa viagem. Vai taxiar via pátio, Juliette Alfa, e no ponto de espera da 10186, ajustado no padrão, obrigado e bom trabalho, bom domingo. Bom novamente. Azul 4076 após a saída do Webjet, prossiga para o portão 8. Após a saída do Web, prossegue para o portão 8, Azul 4076. Vitor, Índia Juliet decolado aos 39, corredor Axé 198, até a volta, Juli. 198, muito grato, até a volta. Os 17. 1740. Pronto para o lançamento, Juliette de Abraão. Copiado, estimado em pouso, Exército Brasileiro 2018, mantendo 1.000 pés, aguardando a sessão para 045. Doutor, 1.000 pés, aguardando a sessão 045, 2018. Juliette Índia Bravo, livre lançamento, forma para descida. Bravo. Guardião 01. Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, chame agora a torre em Salvador, na frequência 1186, tem um almoço. Obrigado, Juliette. Controle, está passando Victor, Índia, Juliette. Aquele cordial, boa tarde, então. Victor, Índia, Juliette, boa tarde, 1.000 pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Informaremos. Autoriza o 2500 para o Juliette. Autorizado, 2.500 pés, direto o Cairo, Vitor e Juliette. Júlio, agradece. Controle, o Juliette Índia Bravo está pronto para a descida. Juliette Índia Bravo, livre descida, informe cruzando 2.500 pés. Reportará, Bravo. Controle, gol 1754. Daquilo, frequência livre. Gol 1754, identifique, desça para o 060 na chegada Mário. Desce 060 na Mário, 1754, gol. Trip 5487, Salvador. Sul de Salvador, trip 5487, transfere. Trip 87, boa tarde, identifique, chegada Mão, desça para o 070. AMAN, perfil da AMAN, descendo para o 070, 3587. Exército Brasileiro 2018, livre ascensão para o 045. Sessão 045, 2018. Exército 2009, informe que eu ainda não recebo informação de sua aeronave. Cheque seu transponder. Passou no objeto, mantém a presente posição. Sério, no 443, na quarta linha, com 3 pontos baixados travados. 4, acionado, chama para ataque. Você no 443, checa o trem de pouso. VIP checado, 116, livre pouso, você no 443. 443, livre pouso. As costas, Juliette, continua a aproximação, pistão 7, aguarde autorização para o pouso. Romeu Papatango, táxi autorizado até interseção, será o número 2 para ingressar, pista no 7. Romeu Papatango. Romeu Papatango, táxi será o número 2 para ingressar na pista no 7. Mantém condições visuais, o Exército Brasileiro, voe com todo o farol da barra e informe no farol da barra. Está reautorizado, houve uma mudança na aerovia, está reautorizada a Euterwisk 50 até o Zaba, e decolando da 10 com curva à direita, no perfil da subida da El Leda, Leda Videv para interceptar a Euterwisk 50, e o nível permanece o mesmo, é o 400. Está bem, no 477, reautorizado a Euterwisk 50 até o Zaba. É só dar 1-0 com a direita, a saída continua da Elena e a ponta. Então, eu peço 5-0. Só confirmando a Peruísque, ok? Ok, chame pronto para puxar essa na 01, né? Camará para a frente, pegue acionamento, gol no 477. 7, Mercedes 3. Aproximando da Travera, Boca do Rio. Guardião 01, informe em Pituaçu para transferência de comunicações. o Guardião, por favor. Informe Pituaçu, Guardião 01. Informará Pituaçu, 01. 01, abraço. Grande Juliette, bom gol aí, abração. Também, irmão. Linha 741 no Webjet, o Tucano liberou a pista esquerda, 100 graus, 14 nós, decolagem autorizado. Livre 1-0, 6741. Posso 4 Juliette, pousou os 44, direita, parte 5, frequência livre. Controle Salvador, Guardião 01, através de Pito Sul. Guardião 01, chame Torre Salvador, 18-6, tem o meu pouso. 18-6, graças, boa tarde. Gol no 941, desça até 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-3. 4-1-3, 941. Controle Salvador, 5-5-4-7, pode voar direto toque para evitar uma formação? Autorizado toque, 5-7-5-4-8-7. Muito obrigado. Salvador, RGS 2009, está desolvo o farol. RGS 2009, agora recebo o modo Charlie, desça para 500 pés da presente, mantendo o litoral. Descerá, mantendo o litoral, 500 pés. Controlado, 5-15, guardião. 5-15, solo controlado, direto para RGS, guardião, 0-1. 3-4-0. Para o 3-4-0, 6-7-4-1. Gol no 941, informação de tráfego, posição de 2 horas, 10 milhas, com rumo oeste, mantendo 2.500 pés, é um papal para 3-2. 10-9. Alfa, fica atento à esteira do 37, cruzou o eixo, quando pronto, 5-15, Índia November Alfa. Ajuste padrão. 5 mil pés, ajuste padrão, 35, base 7. Prossegue nesta radial até uma centena de milhas, após cancela o plano, prossegue visual no 145 até o destino. O controle 119 decimal 8, a torre 18-6 e o transponder é o 5-1-1-3. 3 no solo 47, direita 1219. Direito 219, bom dia, 6723. Exército Brasileiro 2009. Essa na gestão aqui do farol da barra e vai para a pouso 19-5. Cotejamento encontra-se no pátio 5. Confirme o bairro do batalhão? É, o exército está familiarizado com a cidade de Salvador e conhece o bairro. 7, já está na final para pouso, confirme. Negativo, eu preciso abandonar a rota aí para poder pousar lá, é no meio da cidade. 7. Mantendo 500 pés, está autorizado prosseguir direto. Informe na final para pouso, Exército Brasileiro 2009. Para pouso, Exército 2009. Gol no 941, livre ILS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil pés estabilizado, não passa não. Gol no 754, estação vetoração para sequenciamento, número 3, rua esquerda na proa 010. Seu limite é o curso do localizador. Afirmativo, gol no 754, cruzando a esquerda pela 010, limitado pelo localizador, gol. Salvador, boa tarde, esse é o 3193, informação é a... Ambiente do ativo 3193, copia o Galeão. Ok, 3193 já está autorizado o Galeão, nível 380, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da EL Leda, Leda DCT Bidev, em Bidev, intercepta Upper November 857 até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até a posição Grufe, em Grufe a Pesulu 14 até Toquim, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5121. na praia de Buraquinho e pode transferir a, com o controle agora em 1 no 9 decimal 8. Até a volta. A frente, está 14 milhas à sua frente. Por isso fazer critério 5487, se puder incrementar, vai ser melhor pra gente. Ah, ok, vai incrementar um pouco então. Vou incrementando para 200 então, pra facilitar a vida de vocês. Obrigado. Salvador, esse é o 3566 da TAM. Passa o 160 para o 190. A 3566, boa tarde, identifique, chegada a MAN, desça para o 060. Para o 060 na MAN. 66. Após volta de setor estilo. É, 19 de controle após o 50, satisfeito o transponder do parceiro 2230. Correto, 2230, o chame pronto na remota do principal. Câmara, obrigado. Certo, informe para a sessão Índia November Alpha. Após decolagem para cruzamento imediato, Dourado. Conforme está livre de decolagem, 5-18 para curvar à esquerda imediatamente após a decolagem. Romeu Papatana. Mil, gol no 754. Gol no 754, desce até 3 mil pés, o ajuste padrão. Ainda mantendo a proa, aguardando o vetor final. Negativo, mantém a proa, desce para 3.013, gol no 754. Trip 87, desça para 2 mil pés, informe estabilizado na final. 2 mil pés, hein? Reportará estabilizado. 8, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 119 decimal 8, acione 5117. 330 Recife, lá pelo 158, decola da 10 esquerda, Fuca Caju, controle 198, transponder 5117, objeto 5728, tá no. Correto, o 5728 da Webjet. E chame para o pushback e acionamento. Chamará 28, obrigado. Pesado na pro, ok? Edson, está livre desvio 3566. 66. 6. A 2. Vitorinho Juliette, não há tráfego nesse setor, frequência livre, chama para o regresso. Salvador, exército 2019. Tido, tráfego avistado, formação de tráfego à esquerda, cruzou o aeródromo, Papa 28 Alfa, afastando-se no litoral norte de Salvador. Pista 10, 710 com 16, pouso autorizado. Zero pouso 1-0, patrono do. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, transfere. Aguarde, o Exército Brasileiro 2009, prossiga. Solo Salvador, uma boa tarde ao 8001, informação Kilo, autorização para Salvador, pronto para cópia. Corrigindo, Recife, pronto para cópia. Testa 8001, estou autorizado Recife, o nível 330, via pelo ISC 58, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, Puca transição a Caju, o controle 119 decimal 8, acione 5123. 8001, Recife 330, via pelo ISC 58, decola curva à esquerda, Puca, Caju, 119 ao controle. O transponder está em 5123, está no finger 11. Sim, está em 001, chame pronto para puxar e acionar. Sim. Então, o passarelo 2230 para acionamento da posição e posterior puxa. Sim, o passarelo 2230 acione na posição e chame para o puxa. Agora. Tango, mantém com seus visuais o nome e o pés, informe na 20ª milha, corredor forte. Gente, o meu antão, no meu pé, ficou dor forte, abordará na 20ª milha. Meu papatango está ciente da aeronave à sua frente, afastado 3 milhas, mantendo 1 no meu pé, é um Charlie 150. O meu papatango está ciente, porém não está visual. Gente, o Romeu Papatango, o tráfego está com grau de 70 nós, à sua frente 3 milhas. Gente, o Romeu Papatango está visual com tráfego. Controle o trip 5487, estabilizou no localizador. Trip 5487, completa final, aproximação, torre 1, 186. 186, muitíssimo obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia. Pode ofertar a 958 em transferência, está mantendo o nível 190. Se fosse aérea 5958, mantenha nível 190 e da presente voe direto o VOE Salvador. Salvador, gol no 600, boa tarde. Alfa, Vitor, Juliette. 050. Controle Salvador, Exército 2018, atingiu nível 045. Já está visual aqui com o freio central na esquerda. 7, o Exército Brasileiro 2018. Informe, livrando 045 para pouso em Feira Santana. Confirme por 18. O Exército Brasileiro 2018, informe livrando a Terminal Salvador. Afirmativo, livrando a Terminal Salvador, por hoje. Gol no 477, no ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, tem condições de ingressar à direita via Charlie, decolagem imediata, perto da trip, passando o marcador externo? Afirmativo, senhor, vai ingressar então da Charlie, decolagem imediata, gol no 477. Na direita via Charlie, sem parada, 516, está livre de decolagem, gol no 477. 477. Salvador, 66. 3566, desce até 3 mil pés, o ajuste padrão. Para 3 mil. Agora pode chegar aqui o ponteiro 2230. Autorizado, 2230, chama o táxi. Maravilha. Solo TAM 8001, pushback, acionamento, posição 11. Ok, TAM 8001, aguarde só um minutinho, vai iniciar no 11. Temos um Embraer 145 da Passarei que está iniciando agora na remota 14. E aguardando apenas o posicionamento da aeronave para a gente iniciar o seu no 11 aqui. Tá certo, graças, obrigado. O trem, o vento alinhado, pista 10 com 18 nós, pouso autorizado. Tente, baixado e travado, pouso autorizado na 10, 5487. O portão 09. Tente, vai agressando aqui, da manter a posição, ponto médio, do 94. Frequência livre 123.45 com os tráfegos locais e para serviço de alerta Recife na frequência 125.45 e alterna 126.85. Então meu voo. Passou Duna estabilizado, gol 1754. Gol 754, torre 18 metros. Controle Salvador, gol 1477, estou usando 1600. Ok, vai chamar a torre então, controle. Gol 1754 em 118.6. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gol 1477, contato radar, subiu para o 400. Subindo para o 400, gol 1477. Táxi, informo Embraer 145 da Passarelo, está posicionado no través do portão 9, não interfere com seu procedimento. 8001 está ciente, o Passarelo chama para o táxi. Oh, controle o gol no 477, solicita por hoje Dael, dá presente? Autorizado, Dael. Da Elda presente, gol no 477. Informação de trás, temos um César 150 decolando a pista 17, vai manter o setor sul sem interferência com a sua aproximação para a pista 10. O vento é 100 com 15, agora liberação no zero. Ok, 100 com 15, eu não fui escuta, gol no 750. O gol no 941, prossiga um táxi um pouco mais à frente, fique atento à aeronave da Webjet, que tá iniciando, já iniciou o pushback, e mantenha a posição na saída do pátio 3. Aguardando o portão 9, temos um Embraer da Passaredo 745 e um Airbus 320 da TAM, que vai iniciar o táxi partindo do setor, ok? A gente vai aguardar um pouquinho na retaguarda do Webjet, então, no Golo 941. Afirmativa. Salvador, Passaredo 2230 para o táxi. Está com 43 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno Salvador. Ok, o Passaredo 2230, tá livre o táxi, pelo pátio. Fique atento à aeronave da Webjet, que já iniciou o pushback no portão 5. Prossiga pela Juliette e Alfa no ponto de espera da 10, torre 18-6, e o ajuste é padrão. Boa viagem. Pátio, Juliette Alfa, 18-6, chama após. Muito obrigado, senhor. Bom, feliz domingo, bom trabalho. Comente. Fala, Salvador, trip 5487. O trip 5487, ingresse agora na Taxi Aquilo e prossiga pelo pátio 3 e mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal. Vai seguir a aeronave da Gol para a remota 1-3. Sente, Aquilo, pátio 3, manterá a posição no pátio 3 antes da entrada do pátio 1, remota 1-3 após. 5728 para o táxi, POB 141, autonomia 3-10, alterna Salvador. Ok, o Webjet 5728, observe a aeronave da Passaredo. Ok, já iniciou o táxi, continue via Juliette, Alfa e no ponto de espera 18-6 torre. O ajuste é 1013, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, 2282, já volto. O gol no 941, observe o Passaredo à sua esquerda, após autorizado prosseguir para o portão 9. Claro, gostaria do portão 9, vou 941. Oi, Salvador, Webjet 5728. Só um minutinho para puxar no 0. Temos um nervoso da companhia que vai iniciar o táxi em mais alguns minutinhos, partindo do portão 11. E um Boeing da Gol que vai parquear no 09, ok? Matheus, estou na sua escuta. O Alfa Vidlet ainda mantém o setor sul, aguarde cruzamento da aeronave, ok? Dado 566. Eu prei 566, completa final, torre 18-6, tem um bom pouso. 18-6, boa tarde, obrigado. Fique atento ao sinalizador na remota, foi modificado aqui para a remota 14 agora, ok? 5487. Paciente, ficará atento. Para a remota 14. Bom dia, 4089 da Azul, tá pronto para a cota e vitória? 4-4. Está autorizado, Vitória, o nível 360, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, Leda DCT Bidev, Intercept Aerorria, 19-8 controle, 5-1, 1-4 transponder. Pista livre. Guardando. Muro 754, sola 03, direita, via Fox, 1219. Fox, 219, 754. 5-1-4, transporta no. Ok, a frequência do controle 19.8. Tá bom, direita, da Leda, Leda, Bigueiro, direita, Vitória, 5-1-4, 19.8, controle 4-0-8. Correto, chame pronto no portão 8. Correto, pronto. Salvador, gol 1.